Tá chamando minha 3, não tô enchendo todo na frequência 1-8-9-5. Oxenai 6303, avistado QNH1102, não continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ok, 6303. Corre o Sara Fox, como para o passo, ele está com 8 a bordo. Charlie Alfa Oscar, autorizado táxi, reporte na Taxi Papá. Oxenai 6310, decolada 07, controle 120.8. 08-63-10. Oxenai 6313, autorizado pouso pistola 0, vento no 60 graus, 089. Livre pouso, pistola 0, Oxenai 6313. E eu saio da PUCA. E a PUCA 6310. 1096, chama o centro e cifra, na frequência 2085, alternativa 25.45. 2.5, 5.5, 5.5. Bom dia, boa noite, obrigado. Alô. Alô. Papuca da presença, 6310. Obrigado, 6310. O Tano Costa, para o cruzamento, na papá. Charlie Alfa Oscar, autorizado cruzamento pistão no 735, táxi via Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame solo 121 e decima 1. Mike Lima, na Lima, 21. American 230 with 1011, ready for push cycle. American 230, clear to start top, comrade, for sale. I'm sorry, say again, American 230. American 230, clear to start top. Okay, clear to push back and shut up, American 230. Thank you. Boa noite, Oxenai 6313, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Alô, Alfa Oscar, mantenha a posição na Lima. Afirmo, Charlie Alfa Oscar. Ok. Rio 5974, acione identificação, extra para 4 mil pés, chegada Golf, altímetro no 021. Tá bom. Passando na direita aqui da colégio, não? Confirme. Não tem como usar a nossa óptica, é, sair pela direita aqui e decolar antes de 777, ela aparece agora para nós, não. Cruzar 65 para prosseguir na descida azul 2782. Para 2 mil pés, autorizado final LE. Reporte no localizador estabilizado. Azul 2782. Cliente para 2 mil pés, autorizado ILS, informará estabilizado. Azul 2782. Com 1020, cliente da Victor. Zero, chama o centro do Recife, frequência 1285, a perna 125, decimal 45. 12545, a secundária, confirma a primária? 126, decimal 85, 126, decimal 85, a primária. 1285, obrigado, CNR 63, chama zero. Capital American 230 is ready for taxi. American 230, clear taxi, ready for number 1, Indian Alpha. Holding point on runway 10, call tower 118.195. And our cruiser is setting 1021. Okay, clear taxi, Indian 1, India Alpha, hold short runway 10, contact tower 118, decimal in manner. 5, Hawks 2 and 8 is 1021 for American 230. Charlie Alpha Oscar segue Boeing 757 da América até o ponto de espera. Ponto de espera da 90 chama Torre Salvador, frequência 118 decimal 95, ajuda o altímetro 90. Só uma pergunta, tem alguma aeronave para decolar depois da gente logo em seguida? Oi, Salvador, boa noite, azul 2782. Autorizado pouso 190, vento 150 graus, 0 9. Pouso autorizado, azul 2782. 3 até 4, até 5 minutos se necessário, não há problema. Paulo, tá 3805 para o pushback do Namento. 3805, aguarde. Certo? American 230, hold short runway 10. American 230, maintain hold point. Maintain hold point, American 230. Follow set there, but take care of it, it's up to the push, but it lives. Informo que a aeronave que segue o Boeing 757 da América vai necessitar de no mínimo 3 minutos após a decolagem do tráfego da América para iniciar a decolagem. Se eu autorizar o pushback agora, provavelmente você vai ter que aguardar 5 minutos no ponto de espera. Por esse motivo, foi negada a autorização de pushback acionamento. Caso decida fazer por conta de risco, o solo autoriza. Ok, estamos aguardando, tá? 3-8-1-5. Gente, assim que possível, o solo autoriza o pushback para o tanto 3-8-1-5. Ok, obrigado. Desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. O ajuste ainda 1021. Manda mensagem para o 5974, né? 15974, afirmativo. Autorizado final LS, desça para 2000 pés, 1021 ajuste, reporte localizador estabilizado. Gente, 2000, mais estabilizado. Line up the way, runway 10, American 230. Zulu 272, solo 21, direita solo 12, 1. Direita solo 12, 1. direita 211, azul 272. Up at the Golfer Nemo 0, wind 150 degrees, 129. Clear for takeoff, runway 10 American 230. Confirme Alpha, Kilo e a posição? 4 Lima, fica atento ao balizador. Eu não informei a posição, porém pode mudar no parte 3. É por isso que a gente evita de informar a posição, porque provavelmente vai mudar, não vai ser o que a gente tem aqui. Porque a gente tem 4 Lima, mas fica atento ao balizador. Zero, airborne at 23, call 0120 decimal 8. American 230, good day. Departure American 230, airborne out of 1200 for flight number 360. 230, with a contact on the factory climbing in flight level 360, normal departure. Okay, climb flight level 360. Previously our clearance was the Momo departure, is that correct? The Momo departure? No, I don't have any Momo departure then. American 230. Acione identificação, desça via, chegada Golf para 4 mil pés, altímetro no 021, reporte localizado e estabilizado. O 5974 para interceptar o localizador, esquerda por 140, está autorizado o sinal LS e reporte estabilizado no curso. 5940 para a esquerda, como é estabilizado? Aguardar mais 2 minutinhos? 8 minutos da terra. Afirmo, 8 minutos da terra. Tem condições de aguardar mais 2 minutinhos? Porque acho que uma aeronave aproximando pra cá. Provavelmente a aeronave vai aproximar e após a aeronave de pequeno porte ainda vai alinhar e decolar. Porém, pode puxar. Não há empecilho para o pushback acionamento, porém eu acredito que vai ficar no ponto de espera aguardando ainda para iniciar a decolagem, acionado, gastando combustível. 18. Assim que possível o solo autoriza e informa o ponto de espera livre. Ok, gente, para 18.5. Alô, Oceano 6224, acione identificação da presente na prua de ITAP, descendo para o nível de voo 050, ajuste no 021. 0 da 0. O Charlie Alfa, acho que após a aeronave, ao final, autorizado lá, manter o destino zero. Alfa Romeo 0, Alfa Romeo 0, Alfa Romeo 0, Alfa Romeo 0, Alfa Romeo 0, Alfa Romeo 0, Alfa Romeo 0, Alfa Oxa, 63, informação livre, autorização Guarulhos. Xerê 63, aguarde Guarulhos, prepare da Eule da Morte. Da Eule da Morte para Guarulhos. 74, salões 29, direita, solo, 2 minutos, 1 1. Direita, 5972, acione identificação, chegada Banff, desça para o nível de voo 060, é o número 4 na aproximação, 1021 ajustes. Para o 60, identificou, com o número 4 na aproximação, 1021 ajustes. Fala, professor. Para o táxi 1818, 146 a bordo, com 3 horas e 25, galhão. 1815, autorizado táxi para o ponto espera 090, via Indy Alpha. Ponto espera chama Turing, Salvador, frequência 1985, ajuste do altímetro 1021. 1021, confirma? Afirmo. 1021, então autorizado táxi para o ponto espera 090, 1815. Controle Salvador, boa noite, esse é Papa Romeu, te alerta Oscar. E Alfa Oscar, contato radar, submetor nível 400, suba via Federal. Ok, nível função por 400, via Papa Romeu, te alerta Oscar. 6313, autorizado, Serra Brava, Serra Vitor, para Serra Brava, por Fomil. Via Peso 190, Taubaté. Rio de voo 360, saída da El, Leda, Mótima. Decolada pistola 0, primeira curva direita, código 5032, controle de saída 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Peso 190, após Taubaté. Decolada da El, Leda, Mótima. Com decolando da 190, primeira curva direita, pode confirmar só. O transcoder, o controle de saída? Código 5032, controle Salvador 120, decimal 80. Ok, 208, o controle e o transcoder 5032, o Chiné Mel 313. América 230, contact Recife Center, frequency 126.85, Isha Navy 125.45. 4235, desça para 3 mil pés, ajuste ao altímetro no 021. Para 3 mil, com 1021, 4235. Número 2 na aproximação, azul 4235. Número 2. Azul 4235, sobre vetoração, mantém o presente proa, o limite ao localizador, 4235. Limite ao localizador, mantendo proa, 4235. Contato radar na decolagem, suba a via para o nível 340, saída da EL. Sim. Frequência 1251, altera em 13395. 1251, 13395, Tiara Fosca. Para 4 mil pés, altímetro no 021. Volo 246 para 4 mil pés, no 021. E o 5972 reduz a sua velocidade para 210 mais. 210 mais reduzindo, sai para 972. Aqui é a Cidade da Eva, guarda coordenação 3815. Interceptar o localizador, esquerda pro 140. Deixa pra 2000 pés, ajustinho 21, reporte localizador estabilizado. Passará na sua 140 para interceptar. A 2000 vai reportar estabilizado, 4235. Estabilizado, chame 6224. 2195-6224. 295, boa noite. Oi, boa noite, Xané 6224 no curso localizador. Xané 6224, o tráfego avistado autorizado ponto pistão 0, reto 150 graus, 109. Ele pôs para o Xané 6224. Agora está sob vetoração, mantenha a presente boa, limitada pelo localizador. Isso para 3000 PM21 ajuste, reporte estabilizado. Volume 24 é mantendo a presente boa, isso para 3000 PM, motor estabilizado, limitado pelo localizador. 70 para 60, 5972 da Rio. Agora para 4000 PM, ajuste de altímetro, número 021. 4000, 1021. Até 5000 pés, 4298, seu número 5 na aproximação. Está reduzindo para 210 nós então. Está 38 no 5, está autorizado o mod. Né? O 5972, sobre saturação, curva via direita na proa 225, limitado pelo localizador. Direita 225. Limitado pelo localizador, Rio 5972. Azul 4235 estabilizou. Azul 4235, torre 1895 com pouso. 895, boa noite. Bono 246 para interceptar o localizador, esquerda para o 140, desce para 2000 pés, está autorizado ILS, reporte estabilizado, 1021 no Maiúge. Bono 246, via 940 para 2000 pés. Está estabilizado com Rio 5972 para 3000 pés, altímetro no 021. 3000, 1021, até na proa. Azul 4298, desça para 3000 pés, o altímetro no 021. 1021, desce para 3000 pés, azul 4298. Azul 4298, agora sob vetoração, curva à esquerda na proa 025. O limite desta proa será o localizador. Esquerda 025, limite localizador, azul 4298, baixando para 3000. Rio 5972, para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 150. Para 2000 pés autorizado, reporte estabilizado no localizador. O Rio 5972. Esquerda proa 150 para o lote. 2000 autorizado, portaria estabilizando 5972. Autorizado, sinal ILS, Torre Salvador, frequência 1895. Salvador, frequência 1895, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, 1246. Solo 2 aproximado. 21 ONU, Alessandro, 62, 2 pra... Solo, Xané 62, 2, 4, Ivana, se escuta, muito boa noite. Xané 62, 2, 4, Alfa, reportando pra Juliette. Alfa vai reportando pra Juliette, 62, 2, 4. Sua velocidade para 2109. Nós estamos mantendo 200. Ok, então reduza para 1809. 1809. A livre interceptação localizadora vai cruzar para o outro lado, o azul 4209. Não, negativo, o senhor vai curvar à direita agora e vai voar na proa 060 para interceptar o localizador. Quando interceptar, vai reduzir para 1709. Direita 060, localizador, interceptando 1609. Localizador da 10-5972. 5972, autorizado, sinal LF. Pode chamar a torre na frequência número 8, decimal 95, para pouso. 895, obrigado. E LF, 5298, reduzido para 160 mais. O tráfego que eu precede está 5 milhas à frente, entrando no 60 de grau, de desce para 2 mil pés, ajuste 1021, e azul 4298, está autorizado na LF, aguarde transferência. Nós já estamos no LF, então segue na rampa, com redução de velocidade para 160. Azul 4235, solo 45, direita solo 2111. Direita solo 211, azul 4235. Azul 4235, Ivan Fox. Azul 4235, Alfa, reportando para Juliette. Alfa, vou chamar para Juliette, 4235. Xeneme Azul 24, ingresso Juliette, portão 03. Juliette, portão 3162, 24, no grau. Azul 4235, Juliette, portão 09. Juliette, portão 9, Azul 4235. Solo Oxané 63, busca cancelamento na 62. Oxané 6303, aguarde, mantenha a posição. Tá. Azul 4235, escuro. Prossiga, 4235. 4235, desconsidere a última autorização, táxi lento e mantenha-se da Juliette. Táxi lento, mantenha-se da Juliette, 4235. Oxané 624, confirmando Oxané 6303, autorizado o cibercacionamento 62, deixando o táxi, agilizando a aeronave da Azul, aguardando antes da Juliette para ingressar. Gente, 4298, pode chamar a torre 1895, sou autorizado de melhor. 1895, boa noite, eu vou para 298. Boa noite. Há uma milha e meia de turno, estabilizado. Azul 4298 é o número 3 no momento, o número 2 está praticamente uma milha do externo. Informarei para o é, só para a sua informação, estou mantendo a minha mínima ground de 140 lá. Seja. O CM3 no 3, confirma já no seu pushback. Vai, tchau. Juliette noite, é o Bono 246. Bono 246, Alfa, mantenha sua Juliette. Alfa, mantenha sua Juliette, o Bono 246. Postinei 63 no 3 no escuro. Poderia adiantar as informações para ouvir autonomia e alternativa? Bono, senhor, 143, 3, 50, quero via Índia Alfa, não posso esperar, dando a 0, chame Torres, Salvador, estou começando no 8.95, ajuste o último no 021, no chame 313. Índia Alfa, 395, Azul 4235, na escuta? Positivo, 435. Faz a passagem do E-Bus 320, do chame autorizado em guias, posição, posição 09. Ok, só escolha da Bianca, procede para a posição 9, 435. Do número, gente. Beleza, vai dar uma atualização, azul 4298. Sinal, 4298. 4298, autorizado pouso, pista no 0, vento no 60 graus, 129. Tive pouso, azul 4298. Posição 62. Alfa, Giro, 43, descendo a luz. É, troco, humanizador, posição 62, eu risco a nossa escrita. 1246, graças a Juliette, portão 07. Juliette, pro portão 7, 1246. Direita solo, 2 minutos no 1. Direita 2, 1, 1, o azul 4, 2, 1, 2. Falou Salvador, azul 4, 2, 9, 8. Azul 4, 2, 9, 8, Alfa, Juliette, portão 0. Alfa, Juliette, portão 0, 1. O azul 4298. Né, 63 no 3, autorizado a colar pista no 0, vento 1, 5, 0 graus, 1, 2, 9. Boa noite, dona acione identificação, chegada Mari, desça até o nível de voo 050. Visualizar para a gente ver o que é 5972? Já foi feito, 5972. Suba para o nível 360 da Prandileira. Prandileira Vou coordenar com isso, só um minuto. Colena 313, Recife autoriza direto pela de Mótima. Manda Mótima então, 633. 0, passando bem com o 0, recebe a recepção do 9, cara. Gol ONU 170, acione identificação, desça via, chegada Mari, até o nível 070. Ajuste altímetro no 020. Via Mari, 070 no 020 no 970, desça para 2.000 pés, autorizado sinal LF, reporte localizador. Parcelado as restrições de cabo, 970. 2.000, reporte estabilizado, agora 970. São 3.178, autorizado descida até 3.000 pés, altímetro no 0 no 8. Corrigiu no 0, desce 0. Desça para 3.000 pés, está 3.178. Está autorizado até 4.000 pés, ajuste altímetro no 020. 4.000 no 020, bom, no 70. Puxa na M3 no 3, já no centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 2, 133, decimal 95, puxa na M3 no 3. 35, 133, 95, obrigado. Information Alpha. Federal 9973, just 1 minute for clearance. Roger, goodbye. autorizado na